Quero cumprimentar a todos nesta manhã com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero desejar um bom dia a todos os amados ouvintes que diariamente estão sintonizados com a nossa programação. Amados, tenho certeza que através dessas mensagens o Espírito Santo tem falado de forma muito especial a cada coração. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. O Evangelho de João, no capítulo 4, nos narra que certa vez, enquanto Jesus viajava da Judeia para a Galiléia, sentiu que precisava atravessar Samaria e ir até uma cidade chamada Sicar. Tinha ali uma visita a fazer. Os irmãos estão percebendo que eu estou agora falando do Filho de Deus. Deus visitou. Agora o Filho já está a trabalho, na função em visitar. Foi ao meio-dia, quando ele chegou junto do poço de Jacó, e logo apareceu a pessoa a qual ele fora fazer a visita. Era uma mulher pecadora, uma mulher desprezada, uma mulher humilhada por toda a sociedade daquela época. Porém, ao olhar do meigo visitador, sua alma era valiosa. Começou então a conversar com ela e a mostrar-lhe que toda a água do mundo não lhe satisfaria a sede da alma. No final daquela visita, estava ali, junto dele, uma mulher arrependida e com a alma saciada, pronta para seguir a Jesus pela sua vida fora. Lucas fala da visita feita a um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, o qual procurava ver a Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Sem pensar duas vezes, ele rapidamente subiu a um sicômoro a fim de melhorar a sua visão e ver o mestre. Jesus, ao chegar àquele lugar, olhando para cima, ouviu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Após aquela visita, Jesus deixa para trás mais uma família salva, feliz, pronta para segui-lo em novidade de vida. Eu me emociono nesta manhã, porque eu lembro que há quase 50 anos atrás, a minha casa, aonde morávamos, também foi visitada por Jesus, e ele chegou através de um simples pregador e deixou ali a semente do evangelho que germinou. A nossa casa mudou, o nosso lar foi transformado. Eu creio que assim está acontecendo hoje, nesta manhã, com a tua casa, com a tua vida, com o teu lar. Aceite a visita e peça para que ele fique na tua casa. Mais fiel, Senhor, Estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tem. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Meu Deus, meu Pai, quantas pessoas, como essa pobre mulher, guardam um contato contigo. Talvez a mente delas esteja entenebrecida, diante dos olhos não conseguem vislumbrar a vitória que está tão próxima. Mas eu creio no poder da oração, eu creio no milagre da salvação. Eu creio na operação divina do Espírito Santo para transformar vidas, corações, sentimentos. Assim como esta senhora angustiada, desprezada, quando já ninguém lhe dava nada, tu parou para atendê-la, tu visitou-a junto do poço e mudou a sua sorte. Senhor, nesta manhã, eu não sei se é no interior, na lavoura, se é no carro, eu não sei aonde é que essa pessoa me ouve. Agora uma convicção eu tenho, que tu é o Deus das visitas, tu é o Deus que transforma, tu é o Senhor Jesus, que através do teu Espírito Santo, pode fazer com que esta casa seja mudada. A partir de hoje, a partir desta oração, desta programação, nós oramos ao Deus Pai, em o nome de Jesus, o nosso amado Salvador, agora e sempre. Amém e amém.